as arretadas. Caia no forró, Forró Zea. Senta, já foi tão cansativo seu dia, que mal tá sobrando tempo pra nós dois. Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois. Mas a partir de hoje fica combinado assim, a parte mais pesada cê deixa pra mim. Eu faço o jantar, você quem lava a louça, vai sobrar tempo pra tirar sua roupa. Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada, só eu e você. Se organizar, cada um cuidar do seu corpo, da sua boca. Deixa, cuido eu. Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada, só eu e você. Se organizar, cada um cuidar do seu corpo, da sua boca. Deixa, cuido eu. Temos mais tempo. O melhor programa de forró do planeta fica por aqui. Foi bom demais fazer esse programa, como sempre, de costume. Logo, logo a gente tá junto, tá? Chora não. Forrosear, o seu programa de forró fica por aqui. Continue na nossa emissora. Tem muito mais pra você curtir. Tô indo embora. Valeu. Fui. Forrosear. Forrosear. O melhor do forró. Campos Salles, 17 horas. É Papoco de ofertas. É Papoco de preço baixo. É nesta segunda. É a segunda do Papoco Zenir. Mesa 4 cadeiras 100% MDF de 509 por 399. Fogão 4 bocas, mesa de vidro por 899 ou 12 de 89,90. Roupeiro 6 portas gigante REM de 1599 por 1299. É só na Zenir. O melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade os pedidos de uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil, a vacina de Oxford e a Coronavac. A autorização foi concedida neste domingo após os 5 integrantes da diretoria colegiada da agência votarem a favor da aprovação. A liberação da Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, foi condicionada à assinatura de um termo de compromisso e publicação no Diário Oficial da União. A relatora dos pedidos, Meiruzzi Freitas, comemorou a aprovação, mas salientou a necessidade de continuar respeitando as medidas de combate à pandemia. Reconheço o marco histórico e a contribuição valorosa da autorização de uso temporário e emergencial da vacina Covid-19 no enfrentamento da pandemia. Ressalto ainda o caráter decisivo das medidas de proteção e distanciamento social neste momento, em especial até que quantidade de vacinas estejam disponíveis e sejam suficientes e significativas para a população brasileira. Quanto à vacina Coronavac, voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, condicionada à assinatura de termo de compromisso quanto à vacina Covishield. Voto pela aprovação temporária de seu uso emergencial, referente a 2 milhões de doses. Os diretores analisaram os pareceres elaborados por 3 áreas técnicas, que somam ao todo 50 pessoas. Foram avaliados a qualidade do imunizante, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle e resultados provisórios de ensaios clínicos. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que mesmo com a vacina, é preciso ter uma mudança de comportamento social. O momento é de conscientização, união e trabalho. O inimigo é um só. A nossa chance, a nossa melhor chance nessa guerra, passa obrigatoriamente pela mudança de comportamento social, sem a qual, mesmo com vacinas, a vitória não será alcançada. A decisão começa a valer a partir do momento em que o laboratório recebe o comunicado da Anvisa por meio de ofício e publicação do resultado no portal da agência. Os imunizantes que tiveram o uso emergencial aprovado não poderão ser comercializados, apenas distribuídos no sistema público de saúde, e a liberação pode ser revogada pela Anvisa a qualquer momento. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Precisa fazer compras? Quer um lugar barato, recheado de ofertas e com tudo que você precisa? Então, corre para o Sacolão Avenida, o lugar de comprar barato. Só no Sacolão Avenida você dispõe de gêneros alimentícios, frios, produtos de limpeza, frutas, legumes e verduras, tudo em um só lugar. É isso mesmo, e sempre com grandes promoções e ofertas imperdíveis. Toda a região compra no Sacolão. Ah! E vendemos no atacado e varejo. Então, dona de casa, o lugar certo para a sua economia é Sacolão Avenida. O Sacolão Avenida está localizado na Avenida Francisco das Chagas Arraes, centro de Campos Sales, Ceará. Vem comprar barato, vem! ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. A partir de agora, pela Rádio Três Fronteiras AM, ou seu fim de tarde, ganhe um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta e você gosta de ouvir, está no ar. Programa Parada Popular. Olá, amigos, aquele abraço, boa tarde. Como sabe, são 17 horas e 4 minutos, 5 da tarde, mais 4 minutinhos aqui na 1530. Estamos chegando para apresentar o primeiro programa de 2021, né? Já disse que nós apresentamos o último, dia 17 de março de 2020. Né? Estamos chegando para, se Deus quiser, ficar por muito tempo. Eu tive um problema comigo, acontecido comigo, e em seguida a rádio saiu fora do ar, mas agora estamos retornando, se Deus quiser, para ficar firme e forte por muito tempo aqui na sua querida Verdine Rádio AM Três Fronteiras. Um forte abraço a cada um de vocês, amigos e amigas ouvintes da Três Fronteiras, e eu quero aqui particularmente agradecer a cada um de vocês, irmãos, campos-salenses, você que no tempo do meu acidente, que como todos sabem, cada um com orações, com ajudas, da maneira que pode ajudar, eu não sei, eu não tenho palavras para expressar o sentimento que eu tenho, uma palavra que tenho. A única palavra que eu tenho a dizer é uma só. Gratidão a cada um de vocês. Essa é a palavra correta. Eu acho que, não sei, eu acho a palavra mesmo correta é gratidão. Eu estou muito grato a cada um de vocês e principalmente grato a Deus por estar aqui nesse momento, Ele permitir eu estar aqui fazendo o programa hoje para vocês e com vocês, né? É isso aí. E a gente vai seguir com muita música. Chamou, chamou. Então, vamos embora. O Magalhães, a primeira de hoje, aqui na sua Três Fronteiras. Um cheirão a vocês, amigas e amigos ouvintes do nosso Parada Popular, do fundo do coração, do fundo da alma. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço aqui. Aqui no estúdio está meu amigo Joãozinho e nosso amigo Dinamite, que Deus abençoe a cada um, tá bom? Um forte abraço no coração de vocês. Música.

Fronteiras, a atitude inteligente. Coronavírus, a melhor prevenção é a informação. Distância social. Este é um termo que veio junto com a pandemia. Trata-se de uma regra para evitar a transmissão do coronavírus. Circulam pela internet imagens de filas em supermercados europeus, onde as pessoas ficam cerca de 2 metros distantes umas das outras. Essa é a distância social. A recomendação é evitar aglomerações e locais fechados. Se isso for inevitável, prefira horários de menor circulação de pessoas e lembre-se da distância social. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira. E confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301 4075 ou chame no WhatsApp 9803 4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. Agora, se você quer o filhote de pinto de rena, pinto capirão, ô gente, é só bater ali, o batalha do criador. Lá tem o filhote de capote do jeito original, pinto capirão, codorna e tudo pra sua granja. E mais, medicamentos, vacinas, implementos agrícolas, lonas, botina de couro e de borracha, cimento de capim, cimento de hortaliça, adubos, pulverizadores e peças. Casa do criador, a casa do dono do campo, mesmo ali, ô mãe, na rua Júlio Norões, 239, número 1, Lito Campos Salles. Telefones é o 3533-1044 e o 0889-9965-8549. Direção dele, Maurício Oliveira e família. Casa do criador, a casa do dono do campo. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Isso é o nosso programa, nosso Parada Popular. São 17 horas, 5 da tarde, mais 17 minutos, 5 e 17. A gente vai seguindo com o nosso programa, o nosso Parada Popular. A você um forte abraço. Vocês aí do bairro Guarani, o nosso carinho, a turma do bairro Barragem, do conjunto Santa Clara, um forte abraço. A turma também do bairro Alto Alegre, a turma da Rua do Quartel, forte abraço a vocês. Bairro Saquinho também, bairro Expansão, Batalhão, a turma do bairro Aparecida, bairro Poço, essa turma maravilhosa, um forte abraço. Olá, menina e toda a família no Caldeirão, boa tarde, muito obrigado pela audiência de vocês, tá certo? Um forte abraço de coração. Olha, a gente vai trazendo mais música para vocês. Eu vou trazer por aqui, hein? Vou trazer. Então pode ir. Bruno Marrone. Na sequência eu trago Bruna Viola, Saco de Ouro. Você me fala com tanta certeza que não tem medo de nada. Seu amor tá me deixando e buscando outra estrada. E o mundo em minha volta é só dor e solidão. Você me pede pra que eu te esqueça de um jeito indiferente. Esqueceu que no passado meu amor se fez presente, enfrentando frio e chuva pra aquecer seu coração. Acontece que está tão diferente e eu não posso fazer nada. Solidão é companheira quase toda madrugada. Implorar não adianta se não vai querer ficar. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida, o que a gente já fez. Meu coração vai levando com jeito. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor, que fica a tristeza e o resto de amor. posso fazer nada. Solidão é companheira quase toda madrugada. Implorar não adianta se não vai querer ficar. Mas vai na certeza que fica uma dor, que fica a tristeza e o resto de amor, virando a cabeça e rasgando meu peito. Então pode ir, mas vai na certeza que vai de uma vez. Esquece essa vida que a gente já fez, que o meu coração vai levando. Então pode ir, mas vai na certeza que fica uma dor, que fica a tristeza e o resto de amor, virando a cabeça e rasgando meu peito. Só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio. Pra lembrar do frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse seca, febre e cansaço. Alguns pacientes podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. O período de incubação, ou seja, entre o contágio e os primeiros sintomas, é de 14 dias, conforme a Organização Mundial da Saúde. Segundo cientistas chineses, alguns pacientes podem transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Melhor se você quer um filhote de pinto de rena, pinto capirão, ô gente, é só bater alinho, na galha do criador. Lá tem um filhote de capote, do jeito original, pinto capirão, codorna e tudo com a sua granja. E mais, medicamentos, vacinas, implementos agrícolas, lonas, botina de couro e de borracha, cimento de capim, cimento de hortaliça, adubos, pulverizadores e peças. Casa do criador, a casa do dono do campo, meu irmão Lio, mãe. Na rua Júlio Norões, 239, número Lima Camussales. Telefones é o 3533-1044 e o 0889-9965-8549. Direção de ele, Maurílio Oliveira e família. Casa do criador, a casa do dono do campo. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. Olha, são 17 horas 27 minutos, 17h27, e a gente segue aqui pela sua Três Fronteiras. Quero mandar uma boa tarde a todo amigo vindo do nosso programa, o nosso Parada Popular, lá na Sítio Caiçara. Um forte abraço, meu amigo Otávio Silva, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Toda a galera amiga curtindo a gente. Meu amigo José também. Eu vou lembrar depois. A agenda desapareceu, minha agendinha. Cacei minha agendinha, não cheguei aqui. Cacei e agora com a reforma, fizeram a reforma aqui. E não encontrei mais minha agenda. Mas eu vou procurar minha agendinha e ver se eu encontro, tá bom? Zé Reginaldo, Hernandes. Muito obrigado pelo sintonia. Sagrada amiga sempre ouvindo a gente. Seu Hernandes, um forte abraço. Seu Torquato, boa tarde. Sagrada amiga ouvindo o nosso programa, nosso Parada Popular. Boa tarde a cada um de vocês. E a gente segue com o nosso Parada Popular. Com o nosso Parada Popular. Deus.